E aí, Afro Black, vamos mandar o papo pra eles? E aí, 3R, vamos lançar só as quebradas. Será que eles vão aguentar? Segura! Eles tentam buscar o pai, só que são tudo filhotes, só viram a morte pelo videogame. De frente o meu punho distorce, pra estudar numa liga escopeta. Só que sem porte que estoura o olho de quem não aguenta. Eu win primeiro no pódio. Minha mente ereta, fica pulsando e querendo cuspir essa porra na cara. Teu pai é racista, toma essa manga. É preta, se sinta vingada, esse sangue está white. Seguidores do tal mito, mesmo armados, morrem eterna vítimas do conflito. Pra esses ricos, pobre não é nada. Não aguento mais ser prendidos, menosprezando quem tem minha raça. Chegamos no nível, vocês estão fudidos, batendo de frente com tua opinião. Roubando seus cargos, é nosso bandido. Sem ter a cor do teu padrão, inafiançável seus gritos. Vão ter que se acostumar na marra, ver negro como patrão. A escalada do topo com taras, deixando os playboy em xeque. Estudando 10 vezes mais por ter nascido invasão. Não aguentariam nenhum dia vivendo na nossa pele. Olha o 3R de novo naquele esquema clichê. Que bem antes você nascer, continua a matar você. A peste negra dos ricos, eu sou oráculo africano. Que na minha premonição vejo o extermínio do povo branco. Vermelho que te invade, inútil a nigga fire. Preta hoje está em moderna com magia futurista. Preta chefe com essência de culativa. Sou, fuck the fire. Pode falar que é nóis, só fala, deixa que a gente faz. Esses blackface achou que tem voz, tedinho sou mudo. Fuck beats e esses black white sem selo. Eu sou verificada, rimagia pelo, as minhas são de resgate. A preta é diferenciada, sonhar com kit Balenciaga. Primeiro a mesa farta, que é nossos corpos em clips. E no papo não abraça, não cola com mina nisso tu. Porque não chegue a massa, já pergunto quem é tu. Venho de onde, cadê sua caminhada. Pode lançar meu cheque. Preta raivosa de Air Max, rainha rica com cartão black. Cobre 300 anos e não é via Sedex. Não é via Sedex. Cobre 300 anos e não é via Sedex. África, bambata. Chegando com dois pés na porta, real life de quebrada. África, bambata. Chegando com dois pés na porta, real life de quebrada. África, bambata. Chegando com dois pés na porta, yo, real life de quebrada. África, bambata. Chegando com dois pés na porta, real life de quebrada.